Bem, muito obrigado. Eu agradeço o vosso microfone. Se quiser micro. Talvez não precise, mas precisar depois. Com certeza. Vou ler? Sim. Venha pôr os ovos. Agradeço e gostava de três pressupostos. O primeiro, sou da Igreja, pertenço à Igreja, amo a Igreja. Segundo, não vou dar um testemunho sofrido porque não é um testemunho. Eu não sou um sofredor na minha situação. E terceiro, dizer que eu me sinto um momento de graça de poder participar na história da Igreja neste momento, também é muito importante para a Igreja. E porquê é que eu digo isto? E depois, se calhar, as coisas mais práticas da nossa vida ainda falará. Eu digo isto porque é uma situação que ninguém está cómodo. Isto é, a Igreja não está cómoda com ela, os casados não estão cómodos com esta situação, os divorciados não estão cómodos e os casados não estão cómodos com esta situação. E é uma coisa que já vem de há muito tempo, nomeadamente porque foi posto mais público em 82 com o Papa João Paulo II, mas que, não podemos deixar de dizer, com o Papa Francisco, que quis colocar o assunto em cima da mesa com toda a verdade, pedindo a toda a Igreja que refletisse e pensasse sobre o assunto, sem dizer qualquer tipo de orientação. Obviamente que depois começaram os opinion makers a querer fazer... Os opinion makers a querer fazer sentidos e defesas, e faz parte. Mas isto era a primeira coisa que eu estava a dizer, é que eu sinto um momento de graça de fazer parte desta história. E como é que eu penso que podemos contribuir? Dizendo aquilo que sentimos e aquilo que achamos sobre o que precisamos. Eu também não me sinto excluído da Igreja. Devo ser sincero convosco. Sinto-me diferente. Mas também uma diferença que foi a opção minha. Porque se sempre aceitei as regras da Igreja, eu também as tenho que aceitar agora. E testemunho-vos uma coisa, eu nunca me senti tão membro da Igreja como agora. Porque a dada altura, eu tive que pensar, vou, agora que não me serve, agora que isto está difícil, vou rejeitar tudo aquilo que eu defendi até hoje. Não, pelo contrário, vou aceitar. E vou fazer o meu caminho. Agora, no momento em que a Igreja me pede, diz a tua opinião sobre isto, fala sobre isto, diz como te sentes, eu também a quero dizer. Mas não a quero influenciar. Isto é, no sínodo agora de outubro e depois em 2015, em que é a grande expectativa das resoluções que vierem, eu aceitarei aquilo que a Igreja disser. Claro que houve coisas... aconteceram na minha vida, de ter de voltar para trás, de não querer deixar a comunhão, mas eu faço parte de muitos movimentos da Igreja, alguns movimentos da Igreja, continuei, falei com quem tinha que falar, disse qual era a minha posição e aceitei as regras daqueles que me indicaram que é melhor aqui de ser assim desta maneira, que é melhor deixar-se aqui, é melhor estar. E por isso é a segunda vez que eu falo sobre este assunto, ou falamos sobre este assunto. A primeira vez a pedido do Padre José Tolentino Mendonça na Igreja do Rabo, e agora a segunda vez, a pedido deste casal, dos americanos, para falarmos. Eu não quero ser um ativista, não quero ser um sindicalista, por uma causa. O que eu quero é, quando me peço, eu darei a minha opinião. Preenchemos o inquérito que o Papa Francisco fez passado pelas comunidades e que as paróquias não haviam muita tradição de fazer chegar aos leigos. Até aí houve aqui uma abertura para que se pudesse cada um dizer o que entende. E aqui estou, não me sentindo minimamente excluído, apenas sentindo que há aqui... Eu gostaria de sentir-me num novo espaço que sei que é porque a Igreja tem que criar. Agora, eu não tenho o dom de saber qual é esse espaço. Eu aceitarei aquilo porque acredito que a Igreja é fruto do Espírito Santo. E este é o momento do Espírito. Claramente. Haja coragem para responder àquilo que o Espírito está a dizer. E com isso não quer dizer que só aquilo que se for para mim, que me for vantajoso, aquilo que eu acho. Agora, aquilo que eu quero é que a Igreja, a partir de 2015, apesar de haver algumas tensões, de certeza que vai haver, haja uma decisão que clarifique. Pronto, é assim que vamos viver. sabendo, e com isto termino, que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. E por isso, se calhar, ainda não chegou o tempo, ou se calhar, como diz o Evangelho, chegada a hora, Jesus vai à terra. E é isso que eu espero, que o Espírito ilumine a Igreja e os decisores para aquilo que será o nosso enquadramento na Igreja e a nossa pertença, que não me sinto excluído, mas estou noutra situação. Muito bem. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Também agradeço a oportunidade, mas gosto muito de falar sobre estas coisas. Gosto muito de falar em geral, gosto muito de falar sobre estas coisas. Não tenho nem PowerPoints, nem papéis, nem sou especialista de nada do que aqui se está a falar. Sou apenas um cristão, como imagino que sejam todos os outros que estão aqui nesta sala hoje, que passou por uma experiência de vida que também a fez refletir sobre qual era o seu lugar no mundo. E para vos contar muito rapidamente o nosso contexto, eu estive casada durante 17 anos, o João 16. Cada um de nós tem 3 filhos, temos assim uma série de coincidências na nossa vida. Conhecemos há 25 anos, éramos amigos e colegas de trabalho e reencontramos numa fase da vida em que já estávamos os dois divorciados e muito rapidamente percebemos que tanto um como o outro tinham como projeto pessoal de vida um modelo de família que é o do casamento. Veiculado pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelas nossas próprias convicções pessoais, mas claramente não era o ver-nos sozinhos que nos preocupava, nem sequer enquanto pai ou mãe de 3 filhos, levanta sempre as suas tensões e dificuldades próprias, era rever-nos na vida como companheiros de outra pessoa. E esse companheiro, não no sentido em que por vezes se usa a palavra como pessoas que vivem não casadas, para nós esse companheiro totalmente assumido fazia-se através de um casamento. E o casamento católico, porque ambos somos católicos, portanto, o casamento civil, para nós, regularizado a situação do IRS e piorado, como todos sabemos, do lado próprio, mas o que fazia sentido era claramente um casamento pela Igreja. Não consultámos os nossos filhos sobre isto, nós fomos perguntar o que é que eles queriam, o que é que eles propunham, que isso é um assunto de adultos, mas sentimos que nós casarmos regularizava a situação minha e do João de queremos passar a vida juntos, perante os filhos em primeiro lugar. E por isso, nós estávamos divorciados há 2 anos, quando decidimos casar, casámos há 3. E desde então eu devo dizer-vos que, interiormente, tenho vindo a sentir cada vez menos aquilo que no início era se me colava à pele, que era o ser divorciada. E agora se me perguntam o estado civil, claro, sou casada, mas cada vez me vou esquecendo mais que já fui casada em tempos. Eu acho que, não sei se é a nossa psicologia, que nos permite ir esquecer de coisas que foram desagradáveis na vida. Eu não quero propriamente esquecer coisas desagradáveis, mas quero dar um sentido. E o sentido é o da vida plena, a que somos chamados. Eu não sei se os divórcios são mais difíceis que alguns casamentos. Isto cada um dirá. Eu acho que há casamentos muito difíceis. O divórcio, tanto para mim como para o João, foi uma realidade incontornável. Isto é, a partir de certa altura, também depois de muito tempo lutado pelo nosso casamento, estou convencida, não sei se o meu ex-marido achará o mesmo, mas eu não me pergunto. A partir de certa altura, sentimos, de facto, que a nossa realização como pessoas, como cristãos, como pais, tinha que passar por uma outra forma de vida. E devo dizer-vos que não saímos alegremente desta situação como quem diz, ah, que alívio, não é nada assim. É uma sensação de fracasso. Na verdade, eu casei com 26, 25, sentia-me perfeitamente consciente, escolhi por minha própria vontade, não me senti pressionada por ninguém, nem sequer ele era rico, portanto foi fácil escolher, foi um casamento por amor. E quando no dia em que casei, lhe prometi ser fiel até ao fim da vida, eu estava convicta. O facto do casamento ter acabado 17 anos depois, não transforma aquele final numa vitória. Há uma sensação de fracasso, seguramente. Há a sensação de que, por muito que se tenha lutado, não se conseguiu. E posso fazer facilmente um flashback sobre coisas que, se calhar, deviam ter sido diferentes em que eu, eventualmente, tenha tido alguma responsabilidade. Tive, certamente. Olhando agora para os nossos filhos e para a família que nós somos, temos 6 filhos, 3 rapazes, 3 raparigas, entre os 11 e os 21, praticamente de cada idade, o que é que eu sinto? Que eles veem em nós a família em que sempre também viveram, de algum modo. viveram as tensões de cada um, do casamento de cada um dos pais, mas hoje em dia sinto que somos uma família plena e verdadeira, e como dizia o João, muito apostada em viver plenamente aquilo que, como cristãos, somos chamados a fazer. Sinto um pormenor, que não é pormenor, mas sinto que entro numa igreja para ir à missa e nunca chego à frente. Já não vou ao altar. Se eu chegar atrasada e ficar no banco da frente, fico lá, ficar no banco de trás, fico atrás. Eu lembro-me até de ter ido à missa dos 50 anos de uma grande amiga que está aqui presente, que fez uma coisa deliciosa. Como fazia 50 anos, eu tinha ali muitos amigos, e cada amigo, cada grupo de amigos a conhecer-me sob uma determinada faceta, ela pediu para cada pessoa ir à frente, junto ao altar, e pôr uma flor num jarro que simbolizava aquilo que nós éramos para ela e que ela era para nós. E lembro de ter comentado com o João o gosto que foi levantar-me do lugar e ir à frente. Foi pôr a flor, não foi comungar. E eu acho que a nossa vida está cheia de rituais. Eu aprendi desde pequenina a ir ao altar a comungar. E convido-nos a isso. A liturgia diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o poder de Deus e ao bocado de mim. Felizes os que vão à frente e os que ficam sentados no lugar. E isso faz-me pensar. Arrepiava-me ao princípio, como via-me, como ouve-me falar nisto. Portanto, não é um pormenor, mas, bem entendido, é uma nova forma de relação. E nós vivemos de símbolos. A comunhão é um símbolo. Se a nossa integração na Igreja, se a nossa comunhão com os outros, depende de comungarmos, eu claramente diria que não. Se era um consolo, uma ligação muito particular, que agora tenho que reinventar, como tive que reinventar a minha vida, isso claramente sim. E eu acho que o desafio é esse que a Igreja nos põe hoje em dia. É verdade que estamos num impasse, como dizia o João também. Há um impasse, verdadeiramente. São difíceis os caminhos, mas que se nos exige a nós cristãos criatividade, muita confiança, muito sentido de futuro, muito olhar para a frente e não olhar para trás, e seguramente, e por isso é uma graça viver, como dizia o João, viver estes tempos com a Igreja. Então, está bem.